das batalhas incessantes. E o coração valente, como sempre, me leva adiante. O ânimo oscilante, às vezes me deixa cabreiro, mas no DNA, a gana de grandes guerreiros. Que passaram por aqui arrastando correntes explorados. Deixaram a elite rica e contentes e foram. Mas nos ensinaram a sempre ter fé. E hoje de onde estiver, sei que nos aplaudem de pé. Pois eu cheguei onde era impossível chegar. Porque eu sonhei e procurei até encontrar. Cabeça erguida e pá, não vou me entregar. Se a única saída é enfrentar a vida, e o louco acordar, saber que tá vivo. Que o Senhor mais uma vez atendeu seu pedido, te deu outra chance mesmo sem ter merecido. Então levanta e corre atrás do prejuízo. Dias de glórias pra sempre, pra sempre. Dias de glórias virão. Dias de glórias virão. Dias de glórias pra gente, pra gente. Dias de glórias pra sempre. Dias de glórias pra sempre. Na minha vida já tive motivos pra me desesperar, mas em nenhum momento de ter me entregar, porque mais um fracassado pro sistema era bom. Enriquecer diretor de presídio com rebelião. O quê? Queimar colchão, tomar refém o carcereiro? Prefiro dormir tarde estudando e pra trampar pular bem cedo. Pois não há vitória sem esforço, está escrito. Nada de mão beijada, que isso é coisa de riquinho. Ralar, negão, não é vergonha pra ninguém. Vou dar o exemplo pro moleque, fica longe da Febem. Porém, se caiu, não acabou, então levanta. Que enquanto houver amanhã, tenho esperança de te ver por aí, de cabeça erguida, regenerado, sociável, de bem com a vida. Se sou utópico, então precisa me internar. Convoco o Jukiri, que eu vou revolucionar. E parar tanque de guerra, como vi em Pequim. A coragem é a flor da pele, na maldade por um fim. Cessar fogo, que o povo calejado despertou. Daqui pra frente, dias de glórias, paz e amor. Dias de glórias pra sempre, pra sempre. Dias de glórias virão. Dias de glórias virão. Dias de glórias pra gente, pra gente. Dias de glórias pra sempre. Dias de glórias pra sempre. Muita paz, muito amor, já fui colecionador. De ódio e de raiva, ira e muito rancor. Muita paz, muito amor, é o desejo do cantor. O sol nasce pra todos e a justiça do Senhor. Aconteceu assim com uma multidão, não só com um nem dois. Filho de mãe preta misturados cora pois. Pois teve escravos demais, Deus é mais, meu pai tá em paz. E não teve nada a ver com isso, angústias não sai da memória jamais. Desafios mentais, foram muitos Pedros Cabrais. Imortais, bando de animais, histórias reais. Não foi como todo latino, feijão e clandestino misturados que não tiveram boi. Nazistas, covardes, deixa pra depois. Como foi difícil saber o que minha mãe passou por causa da cor. Me olhe bem no olho e me chame de neguinho sem valor. Muita paz, muito amor, foi a escolha que salvou. Demorou, lembra lá na cruz a dor. Se era passo de formiga, agora vem os elefantes. A vida era bandida, agora raro diamante. A salvação é a estrela da fita, a constelação. Pro homem bom, não é a cor, a trajetória. Firme, forte, clandestino. Dias de glória, glória, glória. Dias de glórias pra sempre, pra sempre. Dias de glórias virão. Dias de glórias virão. Dias de glórias pra gente, pra gente. Dias de glórias pra sempre. Dias de glórias pra sempre. Dias de glórias pra sempre. Glórias virão, oh, oh, oh, oh. Dias de glórias pra gente, dias de glórias pra sempre, oh, oh, oh.